mesmo que o mundo inteiro te diga que não. E que você não pode, levante a cabeça, não se encolhe. A vida é feita de desafios, temos que ser fortes. Prove que nada vale um sonhador e tem valor quando Deus é o nosso suporte. E as palavras de derrota não alcançam quem se move. E o melhor te espera, o futuro é bom quando a entrega no coração batendo, a motivação certa prospera. Isso não é imaginação, é fé, e só quem tem muito que enxerga. Seja forte e corajoso, não pare de acreditar. Seja forte e corajoso, jamais deixe de sonhar. Você nunca tá sozinho, não pare de caminhar. Não existe o impossível pra quem sabe confiar. Existe a dor e às vezes alguns males vêm, eu sei. Mas o que não mata fortalece, ensina muito bem. Cabeça erguida, não tenha medo da vida, mas sim de não vivê-la. Vale a pena seu esforço, vencedor vai rumo ao topo. A gente nasce, a gente vive, eu sobrevive e depois morre. Se for pra ganhar ou perder, que seja no corre. De fazer virar, de fazer acontecer. Não faça pelos outros, somente por você. Mantenha cabeça erguida, truta pra prevalecer. O que te motivar pra poder vencer? Cadê sua ação? Levanta, firma os seus pés no chão. É só você, Deus e sua motivação. Vai, levanta, irmão, tá na hora de ir pro arrebento. Seu novo nascimento, pega essa cabeça, esqueça quem deu as costas pra ti, faça valer. Faça por você, vença por você. Vai, corre atrás, sem olhar pra trás, sem desistir. Não se entrega agora, a glória da segunda está por vir. A vida é curta, a chance é única, não desperdiça. Mesmo com os bicos que atiza, levanta pra cair. Se o motivo de estar vivo não é o mesmo de seguir, está errado, então cê não deveria estar aqui. Sonhar é preciso, perder faz parte, ganhar às vezes. Tentar não é vaidade, liberdade de espírito, verdade de equilíbrio. Esvazia o coração, ocupa a mente, tem somente motivação pra sobreviver. Passado passou, presente chegou e o futuro faz acontecer. A gente nasce, a gente vive, sobrevive e depois morre. Se for pra ganhar ou perder, que seja no corre. De fazer virar, de fazer acontecer. Não faça pelos outros, somente por você. Mantenha cabeça erguida, truta pra prevalecer. O que te motivar pra poder vencer? Cadê sua ação? Levanta, firma os seus pés no chão. É só você, Deus e sua motivação. Ei, maluco, cê vai lutar por quê? Vai vencer por quem? Quais são os seus motivos? Quais são os seus poréns, hein? Cê vai viver seu sonho ou vai viver sonhando? Então levanta do sofá, o mundo tá te esperando. Vai pra cima, não perde nenhuma oportunidade. Quem tem medo de ser feliz não merece a felicidade. Faça seus planos, suba as velas do seu barco pra navegar. Vento nenhum favorece quem não sabe onde quer chegar. Sou a camisa no treino, o jogador vai se preparar. O adversário também entra em campo pra ganhar. São poucos pra apoiar mesmo na trajetória. Quanto mais difícil for a luta, maior também a vitória. Se sua barreira hoje é um rio, mano, a vontade de vencer deve ser do tamanho do oceano. Se a motivação não é maior que o seu problema, eu só lamento. Seu coração bate, mas você já morreu faz tempo. A gente nasce, a gente vive, sobrevive e depois morre. Se for pra ganhar ou perder, que seja no corre. De fazer virar, de fazer acontecer. Não faça pelos outros, somente por você. Mantenha cabeça erguida, truta pra prevalecer. O que te motivar pra poder vencer? Cadê sua ação? Levanta, firma os seus pés no chão. É só você, Deus e sua motivação.